Bye, Bobby, Rosie, cocktails all day, yeah. Oh, a viver errado da forma mais certa. Yeah, com tudo que faz me sentir menos na terra. Sem gelo Jack Daniels no meu copo de menara. Sem torno porque lucido e dói mais que a ressaca. Vou sempre tarde pra casa. Olha mãe, já nem acho estranho. Ela diz que é da idade, porque nunca sinto bafo de álcool. Faca nega, apresenta-me uma dama. Amnésia para todas as minhas mágoas. Sei que só vai lavar a minha alma. Nada sério, só quero evitar drama. O mulher só me enche a cabeça. E o mulher é só encher a cara. Buying, popping, rosé, cocktails all day, yeah. Sonhando de olhos abertos, com momentos em que a vida é feita de excessos. É que eu só quero, eu só quero, quero tudo como sonha. Eu só quero, quero tudo como sonha. Ah, tirar os pés do chão e voar. Gravidade zero, tirar os pés do chão e voar. Gravidade zero, ah. O dia me do que a noite me mima, yeah. Conta vazia porque a mala nunca, nunca, nunca chega lá, yeah. E eu culpo as miúdas outras coisas, já que vem com vida má. Quebrada no fabrico, tô a tentar me consertar. Com genes, anjos, diabos e marichas. Fingindo, fingindo, que a dor que sinto na minha. Nigga, what about ecos? Tu escutas aqui nos meus nervos. Dizem que só estou a perder o meu tempo. E eles estão certos, no fim eu aceito. Eu vou mudar, prometo, mentindo pra mim mesmo. Não popping, rosé, cocktails all day. Ah, sonhando de olhos abertos, com momentos em que a vida é feita de excessos. É que eu só quero, eu só quero, quero tudo como um sonho. Como um sonho, como um sonho. Eu só quero, quero tudo como um sonho. Ah, tirar os pés do chão e voar. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. Yeah. Despe-me dos meus sonhos, já não dá pra mim. Só quero ser igual aos outros manequins. Esta merda, olha, eu vou desistir. Dizem que a realidade liga, mas bastou um beep, oh yeah. Despe-me dos meus sonhos, já não dá pra mim. Agora eu quero ser igual a todos, tipo manequim. Eu sabia que era difícil, mas não assim. Não assim, não assim. Realidade ligou e eu desisti. Eu desisti, oh yeah. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. sonhos. SOS, SOS, oh yeah.